Boa tarde, caros e caras amigas ouvintes, nesta tarde chuvosa de Pelotas, mais uma vez aqui, nós, nos outros, Antropofonias e Charlas, pelas ondas da nossa querida Rádio Com 104.5, telefone 3222 1571, quem quiser entrar em contato, fazer perguntas aos nossos entrevistados de hoje, e também pode ouvir pelo site www.radiocom.org.br. Nos nossos estudos, então, hoje, o tema será capoeira. Estamos aqui com o professor Cláudio Carli, que é professor do curso de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Boa tarde, professor. Uma graça ter o senhor aqui. Enfim, é capoeirista, dá aula também no teatro, não é? temos também o Cabeleira, que é professor também de capoeira e educação física, autodidata. Tem uma experiência aqui com pelotas, enfim, ele vai contar um pouco para nós. Nossos colegas, então, a Margot, na sonorização, como sempre, acompanhando firmemente o nosso programa. O Bruno, que vai fazer também uma participação com a poesia, que tem nos acompanhado já em alguns programas. O Anderson, que está lá na mesa e também vai falar um pouco da sua experiência como capoeirista. E aqui o nosso querido Glênio, o grande incentivador deste programa. E era isso, acho que passo a palavra agora para os professores, né, da capoeira. Enfim, boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes, né? É muito legal estar aqui na rádio mais uma vez. Já é a segunda vez que eu venho falar sobre capoeira na rádio. Outra vez a gente foi fazer um especial sobre o disco do Mestre Pastinha, mas já tem, sei lá, 12, 15 anos atrás. E espero que possa ajudar, colaborar e aprender um pouco com todo mundo que está participando. Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio, conhecido como Tatu na capoeira, assim como Cabeleira, né, tem esse nome. A gente acaba recebendo esse nome por ações e tal, e essa coisa de falar de capoeira, né? Hoje eu tive uma experiência muito boa no quilombo da avó Ernestina, lá em Morro Redondo, com a comunidade negra lá, discutindo essa questão, apresentando a questão da capoeira para eles, e para mim é uma forma de existir. Se capoeira é uma forma de existir. Então vamos começar então com um CD trazido pelo professor aqui, só que fala sobre o Mestre Pastinha, né? Eu gostaria que o Cabeleira falasse um pouco desse CD, né? Que inclusive a gente vai tocar a primeira faixa ali. Né? A primeira faixa, esse disco é um disco de 1969, né? É um LP do Mestre Pastinha, que é talvez o expoente mais famoso da capoeira Angola, né? Ele é um mestre que teve uma ótica diferente sobre a capoeira, né? Ele conseguiu dar uma leitura diferente, tanto de jogo, quanto de música, quanto de função social, assim, do capoeirista. Então é um disco que é de 1969 e, para mim, é o melhor disco de capoeira que existe, né? Ele entra falando, contando um pouco da vida dele, né? E com a bateria da capoeira Angola, formidável, né? O mestre Valdomiro cantando, e outros mestres fazendo a questão musical, né? Um disco que foi gravado ao vivo no Teatro Castro Alves, então tem uma sonoridade bastante cheia, assim, muito bom de ouvir, assim, é um privilégio para quem está ouvindo, porque é um material raro de se conseguir. Hoje com a internet é mais fácil, né? Mas quando a gente conseguiu a primeira vez, era uma felicidade só ouvir isso daí, né? Então o pessoal vai tocar a primeira faixa do disco, né? Que tem uma música famosa do Mestre Pastinha, que é E Maior é Deus. Ele fala, é um pouco poesia, assim, é legal de ouvir. E maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, haha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, sou desta capoeira. Bahia, nossa Bahia. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. Não pode dar seu valor. Capoeira vem da África, africano quem o trouxe. Todos podem aprender. General também doutor, quem desejar aprender, vem aqui em Salvador. Só por o Mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre, e viva meu mestre camarada. E quem me ensinou, e quem me ensinou camarada. E capoeira, e capoeira camarada. E Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro camarada. E Morro de São Paulo, e Morro de São Paulo camarada. E Paró da Bahia, e Paró da Bahia camarada. Ei, dona Alice, não me pegue não, não me pegue, não me agarre, não me pegue não. Ei, não me pegue, não me agarre, não me pegue não. Ei, dona Alice, não me pegue não. Não me pegue, não me agarre, não me pegue não. Ei, dona Alice, não me pegue não. Não me pegue, não me agarre, não me pegue não. Ei, dona Alice, não me pegue não. Não me pegue, não me agarre, não me pegue não. Ei, dona Alice, não me pegue não. Ei, canarinho da Alemanha, que matou meu coreó. Canarinho da Alemanha, que matou meu coreó. Canarinho da Alemanha, que matou meu coreó. Canarinho da Alemanha, que matou meu coreó. Ei, canarinho da Alemanha, que matou meu coreó. Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem, que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando, poderá dizer alguma coisa. Todos eles que quiser alguma coisa sobre a minha biografia, pode dizer qualquer coisa. Eu aceito tudo de qualquer. Agora, tem uma coisa, não fui bobo na coisa da capoeira, não fui bobo. Essa é minha opinião. Fala em Deus que eu sou. Eu tanto jogo para cima. Fala em Deus que eu sou. Eu também jogo para o chão. Fala em Deus que eu sou. Eu vou cantar meu parabéns. Fala em Deus que eu sou. Ei, buraco é sem sobra dentro. Fala em Deus que eu sou. Ei, com um pé de baixo. Fala em Deus que eu sou. Eu vou cantar meu parabéns. Então agora escutamos a primeira faixa, né, do disco do mestre Pastinha, né, que o Cabeleira nos trouxe. E era importante o Cabeleira também falar um pouco sobre essa, um pouco dessa introdução aí, né, que nem todo mundo de repente pela uma coisa muito é, e parece que eu estou no céu. Sim. Cidade de Assunção, 1879, cidade de Assunção, capital de Itamaraty. E esse disco, quando ele gravou, já estava sério. Vamos das nações, da cultura do Brasil. Ele começa o disco se apresentando, né? Pastinha já foi à África. Que ele nasceu com a capoeira. E no final da faixa ele fala um pouco da introdução dele na capoeira, que ele não foi uma pessoa boba na roda da capoeira, né? Ele termina dizendo que não foi bobo, né? E o mestre Pastinha foi responsável por uma organização da capoeira, foi o segundo grande mestre que faz essa organização da capoeira. O mestre Bimba faz com a regional, ele cria uma modalidade em cima da capoeira Angola, e o mestre Pastinha organiza a capoeira Angola dentro de um espaço fechado, assim, em 1940. Um grande grupo de mestres autoriza o mestre Pastinha a ser organizador da capoeira Angola, e ele, na década de 40, funda o Centro Esportivo de Capoeira Angola, que foi a grande escola de capoeira Angola que existiu até hoje, assim, que ainda hoje tem gerações, né, posterior, que vem dessa escola de capoeira. Eu, por exemplo, meu mestre, por exemplo, aprendeu com um aluno de Pastinha, né? O mestre João Pequeno de Pastinha. Meu mestre foi à Bahia, foi aprender lá e tal. Meu mestre é de Porto Alegre, né? O mestre Ratinho, ele aprendeu com o João Pequeno de Pastinha, que era aluno de Pastinha, né? Tinha o João Pequeno, João Grande e tal, e ele aprendeu com o João Pequeno muitas coisas e tal. E o próprio João Pequeno batizou o nosso grupo, né? O Acará, a Associação Cultural de Capoeira Angola Rabo de Arraia, do qual eu faço parte, e quer dizer, esse legado do Pastinha, ele tem continuado, ele tem, tá presente e tal. E quando a gente fala, o cabeleiro é testemunha, né? Quando a gente fala de capoeira Angola, a gente está nesse universo, nesse ramo, nesse sistema de pensamento, nessas ideias que foram gestadas não só pelo Pastinha, mas como todos esses mestres que carregaram a capoeira Angola como um todo, né? Isso, o mestre Pastinha teve a sacada de ter essa organização, né? A gente tem outros grandes mestres na mesma época, né? Contemporâneos do mestre Pastinha, só que não tinham esse lance da organização, né? O mestre Pastinha tinha um pensamento, uma filosofia de pensar a capoeira que era um pouco diferente, assim. Ele humanizava a questão da luta, né? Que como a capoeira surgiu como uma luta de defesa, né? Ela não é uma luta que foi feita para atacar, foi feita para se defender contra o opressor, né, na época da escravidão. E o mestre Pastinha tem uma sacada filosófica, assim, de dar mais uma humanizada nessa questão da luta, sem perder a questão da luta. Então é bacana isso aí, de ler, de entender isso aí. É um olhar diferente sobre a capoeira. E uma das coisas, assim, que eu acho que a capoeira Angola traz como lição sempre constante é a questão do respeito pelo outro, né? Compreender como é que o outro é e o que o outro é dentro do jogo da capoeira, dentro do universo da capoeira, mas também reconhecer o inimigo, né? Quem é aquele que está contra, aquele que vem para oprimir, aquele que vem quer acabar com isso. Tanto que a capoeira, para se manter, e principalmente a capoeira Angola, ela aconteceu muito dentro dos espaços fechados, assim, escondidos e tal, com poucos alunos e tal, tanto que o número sempre não é muito grande, né? Mesmo o cabeleira, por exemplo, que tem um tempo já grande como professor, assim, ele não tem tantos alunos, assim, né? A formação para capoeira Angola é pequena. Tu vê outras representações, digamos assim, da capoeira, tu vê, assim, grupos imensos e tal, mas que as pessoas não têm esse conhecimento histórico, não têm conhecimento da musicalidade, não compreendem a música da capoeira. Porque esse canto, por exemplo, inicial ali, a ladainha que o Pastinha está trazendo, né? Ele introduz a ladainha, depois é seguido por outros mestres. Essa introdução da ladainha, ela não tem um sentido. É uma quebra, uma ruptura com o que está fora para colocar o que está dentro. Você faz uma ruptura e começa, então, a roda e tal, de certa maneira, com a morte do que está lá fora e construindo toda essa coisa que representa a roda de capoeira Angola, que é patrimônio hoje da humanidade, né? A roda de capoeira Angola hoje já não é mais patrimônio só brasileiro, né? Pelo patrimônio, estudo patrimônio histórico e artístico nacional, mas ela também é patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Então, assim, tu vê a perspectiva cultural que essa arte traz, né? A gente tá tentando acompanhar aqui também um pouco da história, né, da capoeira, o surgimento dela, né, que tem a ver justamente com essa resistência contra os capitães do mato, que eles eram muito violentos, né, com os escravos, com os fugidos, no caso da... e aí, isso é uma das coisas que chama atenção a... essa origem, né, de como ela se deu, né, como se deu essa origem, porque tem a ver também com determinada região da África que vieram essa força escrava, né, para o trabalho, e então era interessante pegar essa raiz um pouco, a gente puxar isso, né, um pouco a origem histórica da capoeira, né, que surgiu na África, né, a capoeira em si, né, a capoeira ela foi criada aqui no Brasil como uma forma de defesa, né, mas tem toda uma raiz africana, né. Isso, a maioria dos negros que vinham eram os bantos, né, e não se tem uma matriz oficial, assim, da onde a capoeira surgiu, né? Uhum. Tem o engolo, que é a dança da zebra, né? E tem outras modalidades de culturais africanas que que eles desconfiam que dali surgiu a capoeira. Uhum. O engolo é a raiz mais forte, assim, que é uma luta em Angola, que os praticantes davam uma rada de cabeça e coice, como se fosse, né, imitando a zebra, assim. Uhum. Que tinha toda uma questão social com a tribo, né? Mas não se tem certeza que é daí, né? Mas é uma teoria, né? Que a capoeira surgiu dessas modalidades, assim. Então elas vão se fundindo aqui no Brasil, né? Com a necessidade da liberdade, né? E os elementos da natureza, né? Então a gente vai vendo lá que o carneiro ataca com a cabeça, né? Que o macaco se movimenta de um jeito diferente, né? Que a onda do mar rola. Então tu começa a trabalhar assim, com essa criatividade do oprimido lá, né? Que eram os escravos, né? Índios e negros, né? E com essa memória cultural e corporal trazida da África. É, uma coisa importante, assim, a palavra capoeira, por exemplo, a palavra capoeira é exatamente um capão de mato, né? Um lugar onde as pessoas iam. A palavra é tupi, então, assim, ela foi tomada, né, exatamente da relação entre os indígenas escravizados e os africanos escravizados. Eles se reúnem no processo de compreensão, até o nome vai permanecer esse, né? E o interessante também pensar é que é a capoeira, né, que é um aspecto bem importante da própria noção africana sobre o mundo, né, de que as coisas surgem a partir do feminino, né, não da mulher especificamente, mas do espírito feminino que é formador. Então, assim, a capoeira é aglutinadora, é a grande mãe que reúne as pessoas. Então, esse espírito está presente e é permanente, né, nos corpos dos capoeiristas, tanto homens quanto mulheres, né, que estão aí desenvolvendo da capoeira. E essa coisa da presença desse surgimento, que provavelmente deve ser lá no Recôncavo Baiano, pelo que se diz, né, que, como informação, e que depois vai se dispersar pelo país inteiro e para outros lugares, né, vai acontecer pelos marinheiros, né? Então, e também aqui pensando em Pelotas, né? Por exemplo, o deslocamento dos indivíduos lá, da mão de obra que estava lá, que era mandada para cá exatamente para sofrer mais, né? No sentido da, não para sofrer, mas claro, para trabalhar, mas acabavam sofrendo muito mais, porque em 4 anos acabavam morrendo com força de trabalho no meio do sal, né? Esses africanos, eles vão trazer aqui como arma de defesa, ao ponto que, bom, o próprio Dom Pedro II vai se dar conta disso e vai criar uma guarda pessoal de capoeiras, né, para poder se defender. Na Guerra do Paraguai, os caras foram representantes muito importantes, na própria Revolução Farroupilha e tal, essas coisas, claro, elas não têm, assim, história sobre isso, porque a história do negro no Brasil não é contada, né, mas ela, a gente pela informação oral, que a capoeira vive disso, né, ela chega até nós, e a gente revive isso, retransmite, continua mantendo viva essa memória. Aí, o primeiro nome dado à luta é capoeiragem, né? Capoeira era o praticante. Aí, com o tempo, a palavra capoeiragem foi sumindo, assim, caiu em desuso e a capoeira virou sinônimo da luta. Mas antigamente ela chamava capoeiragem e o capoeira era o praticante. Eu acho que agora já estamos quase chegando no intervalo, né? Então acho que era interessante a gente ouvir mais uma música, que é mais um CD que o professor Carli nos passou ali, né? Que seria interessante falar um pouco dessa música aí, dessa que a gente vai ouvir. Qual é a faixa? É a faixa 2 do outro disco, tá. Então eu discuti. É o primeiro. O primeiro LP de capoeira assim comercializado talvez seja esse aí, né? Uhum. Tiveram gravações anteriores que a capoeira apareceu, mas o primeiro LP completo talvez seja esse aí, o disco do Mestre Traíra, que é um disco de 63, uhum, né? E ele reúne, assim, uma nata de capoeiristas ali, né? E essa faixa número 2 é uma faixa rara por ser de capoeira e rara por ser a única gravação que tem do Mestre Cobrinha Verde, que é o único aluno reconhecido do famoso capoeirista Besouro, que hoje até é filme, né, um curta-metragem que rola no Canal Brasil e rola, né, telecine e tal. Então, o Mestre Cobrinha Verde, né, Mestre Rafael, é aluno do Besouro, que é um capoeirista famoso, né, que até hoje se canta sobre ele na própria MPB, né, Elis Regina já cantou, Baden Powell. E o Cobrinha Verde tem uma cantoria diferente, assim, então já é um outro tipo de bateria, né, e uma outra percepção, assim, ele é muito mais religioso, assim, porque o Mestre Cobrinha Verde era mais religioso. Então é interessante ouvir, também é difícil de entender, mas vale a pena sentir a energia. Pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. www.radiocom.org.br. segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Olhares. Produção e apresentação Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares. Toda segunda, das 8h às 21h15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Se você estiver sem documentos e for parado pela polícia, forneça ao policial todos os dados que auxiliem a sua identificação. Andar sem documentos não é crime, mas recusar-se a se identificar é contravenção penal. Agora, se você for vítima de violência praticada por policial, procure a Ouvidoria de Polícia do seu estado ou ligue para a Ouvidoria Geral da Cidadania. Anote o telefone 61-2025-3116. Repetindo, 61-2025-3116. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Arte Final, serigrafia e bordados. Empresa especializada no ramo de serigrafia, transfer, sublimação e bordado industrial. Bordados através de softwares específicos. Camisetas, moletons, calças, almofadas, guardanapos, enxovais e outros. Confeccionamos uniformes para a sua empresa, como forma de identificar seus colaboradores. Arte Final, serigrafia e bordados. Entre em contato pelo e-mail artefinalbordados@hotmail.com ou pelo telefone 3028-5669 ou ainda pela página www.artefinalbordados.com.br. Assunto hoje sobre capoeira, está muito interessante, muitos temas aqui que eu realmente não conhecia, estou muito feliz de poder ter mais contato, né, com essa filosofia, com esse jogo, né, de resistência. Então, Cabeleiro, tu explica um pouco mais da faixa que escutamos, né? Para o ouvinte ficar também sabendo, a gente trabalha com capoeira angola, né, que é a modalidade mais antiga, então... Pode estranhar, né, que mas as músicas são... Então é a bateria que a gente chama da capoeira angola. Então é um som específico, assim. A gente ouviu antes do intervalo o Mestre Cobrinha Verde, e do mesmo LP, agora o mestre do LP, que é o Mestre Traíra, estava tocando de fundo aí, que é também é uma outra resistência importante da capoeira, né? Esse pessoal faz um barracão com o Mestre Valdemar da Liberdade, e eles fazem essa resistência da capoeira Angola com o Mestre Valdemar, que é um pouco diferente da do Mestre Pastinho. Tem um outro jeito de encarar a capoeira. Então é um outro grupo de ouro, assim, da capoeira, né? Mestre Valdemar, que aí no disco tá o Mestre Gato Preto, Didi Cabeludo, Cobrinha Verde, Traíra. Outros grandes mestres, assim, que são menos conhecidos, né? Porque não tiveram tanto foco quanto o Mestre Pastinha teve. É, essa questão, assim, da presença dos mestres e tal, voltando, é inevitável a gente que trabalha no campo mais acadêmico de pensar, bom, o ofício de mestre também é patrimônio, né? É patrimônio, a questão do ofício de mestre é patrimônio nacional, né, tombado e tal. Por quê? Porque os mestres, exatamente, eles têm essa carência, às vezes, econômica, né? Porque ensinam a cultura, e muitas vezes porque não são letrados, não têm formação acadêmica, não têm essas, e acabam passando por um processo até um pouco de exclusão. Podia pensar depois tocar esse disco do Mestre Moraes. Do Mestre Moraes, que é um mestre, por exemplo, que tem uma formação acadêmica. Né? E daí, assim, essa questão da ação do mestre, né? O mestre, ele vai conduzindo o estudante, né? O que está aprendendo, o capoeirista, a viver a capoeira. A capoeira, a gente é capoeirista o tempo todo, né? A gente não deixa, depois que a gente vira capoeirista, né? E eu me sinto capoeirista, tem um pouquinho de tempo já, posso dizer que eu me sinto capoeirista, eu não consigo viver sem ela. Eu penso, e quando eu trabalho, quando eu faço as coisas da minha vida, quando eu dirijo e tal, eu estou pensando como muito, por exemplo, essa cosmovisão da capoeira. Ou seja, então você é introduzido a ela, né? Tem um processo, posso dizer, até de iniciação. Você é iniciado a ela, e ao entrar dentro dela e vivenciar, claro, eu passo a vida aprendendo e vou continuar aprendendo muito mais. Eu sou, como disse lá no primeiro faixa que a gente escutou do mestre Pastinha, né? Tem que ser pequeno e grande. E a gente sempre se sente pequeno no sentido do conhecimento, porque a capoeira é muito rica, muito vasta, ela é cheia de pensamento. Então, ela a imagem do processo da capoeira, pensando numa roda, numa congregação, num berimbau, que é uma antena que se liga com o céu e tal, que alguns capoeiristas falam, né? Do gunga, né? Aquele instrumento mais grave, que segura a roda, que controla os capoeiristas. Então, tem uma série de relações que são criadas, que são mantidas dentro de uma roda de capoeira, que tem que ser vivenciada. Aquele que não vivencia, não tem essa cosmovisão, ele entra na roda e pode até jogar, mas ele não está vivendo aquilo, né? E a gente vive a roda fora da roda. Quando a gente está aqui agora sentado, né, nós dois falando, a gente está nesse espírito, assim, a gente está nesse processo, nessa cosmovisão. Então ela tem esse processo de construção de pessoa, né? A pessoa está construída ali, e o respeito ao outro é que faz com que um e o outro existam. Então não tem duas pessoas brigando na roda, tem duas pessoas jogando uma com a outra, um corpo que conversa com o outro através da música que está sendo cantada, né, e através do jogo que está sendo jogado ali, né? Então, acho que essa coisa também é para a vida, sabe? Sim, era isso que eu ia, que eu tava, que me chamou a atenção, né, com relação à capoeira, que não é só uma forma de exercitar o corpo, de resistir, né, enfim, que hoje é uma permanência histórica, mas uma forma de ver o mundo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, dessa questão mais filosófica, de, enfim, de, como tu falou, né, em todas as minhas dimensões da minha vida, estou com um olhar, né, com a cosmovisão da capoeira. Pensa assim, eu ensino capoeira dentro da universidade. Então, para ensinar, por exemplo, uma coisa que a gente ensina na capoeira, você tem que ser malandro, né? Pensa, você nem, a ensinar a malandragem, a mandinga, sabe? O vai, faz que vá, mas não vai, né? A negação a que você vai dar o golpe, mas não dá. Entende? Ensinar a negação. Parece uma coisa, como ensinar a negação, né? Porque na negação é que se constrói também o pensamento do outro, porque você faz insistindo que o outro faça, e daí você aprende com o outro aquilo que o outro vai fazer. Então é um jogo de corpo. Então quando você joga, estou conversando contigo aqui agora, nessa perspectiva também, você me trouxe, você me jogou para dentro do jogo, eu estou agora me armado, né, e estou lançando o meu jogo. Quando você vier de novo, eu vou ter que me reconstruir. Entre eu e o cabeleireiro antes aqui, ele jogou para mim, eu joguei para ele. Ele jogou de olho, né? E a gente sabe que o olho do capoeira é um olho de soslaio, não é um olho de direto. Ele está sempre na mandinga aqui, porque se ele botar o olho direto, ele vai entregar o jogo, né? Então a gente joga sempre não entregando o jogo. Mas isso não é uma coisa assim negativa, isso é uma coisa positiva do processo. Por quê? Porque a maldade, né, a violação, a violência, a exclusão, a dominação, ela trabalha exatamente ao contrário disso. Ela vem, né, pensa, toda a malícia que se fez com o povo brasileiro, tirando a sua negritude, né? Então as pessoas perdem a sua negritude, as pessoas perdem a sua essência, a sua relação com os indígenas, a sua essência enquanto povo, né, montando numa máscara de uma ideia que não tem nada a ver conosco, que é lá da Europa. Nós não somos europeus, nós somos brasileiros, né? Nós somos essa mistura, né? Mas não é essa mistura no sentido da uma mistura que vai criar um caldo feio. É uma mistura cheia de vivência, cheia de forma de existir. E pensa, a capoeira é isso, ela traz tudo isso. Ela admite que um pequeno jogue com um grande, com um velho, com um novo, com uma mulher, com um homem, e qualquer um, ou um andrógeno, ou qualquer um esteja lá jogando. A coisa, ela está sempre presente, a diversidade, né? Tanto que a bateria é completamente diversa, ela não é uma bateria fechada. É, a capoeira, ela é dissimulada, né? Então ela não é tão objetiva quanto outras modalidades. E tu aprende a usar essa coisa escondida, essa coisa dissimulada no teu dia a dia. Aí tu começa a enxergar as coisas diferentes, como o Cláudio falou, assim, com malandragem, mas não no mau sentido da palavra malandragem, né? Mas é na esperteza, assim, na sabedoria de tu escolher o melhor caminho para ti e para os outros, né? Saber tomar decisões, né, que tu não possa prejudicar ninguém e que tu consiga encarar as questões do dia a dia de maneira diferente. Outra coisa também que me chamou atenção, assim, é quando tu fala dos elementos da natureza, né? E hoje a gente vê alguns estudos, enfim, trabalhando essa questão dos humanos e não humanos, né? E me chamou muito a atenção que tu falou da questão do corpo, né? Observar o macaco, observar o carneiro. Isso aí, tu... muitos elementos, muitos golpes de capoeira têm esse nome, né? Meia-lua, correnteza. Cabrito, que é macaco, né? Elementos que a gente vai observando e que quando a gente criou a capoeira serviram de inspiração, a própria natureza, né? Capoeira é o nome de um passarinho, né? Que briga pulando, que também é uma das teorias que o nome surgiu daí desse passarinho, né? Que era o capoeira, né? Que é o passarinho capoeira. Tem alguns toques de berimbau, a Iuna, que é um pássaro também, que o mestre Bimba fez o toque de berimbau do canto do macho para a fêmea. Então tem vários elementos da natureza que as pessoas que foram formatando a capoeira se influenciaram, né? Quando eu conheci o mestre João Grande, que é um mestre vivo, assim, é um aluno direto do mestre Pastinha, eu conheci ele em 89, e eu conversei com ele: mestre, eu tô sozinho lá no sul, né, não tenho... Como é que eu faço para aprender? Qual é o conselho que o senhor me dá? E ele, daquele jeito dele que ele fala, é difícil de entender o que ele fala, assim, ele fala para dentro, ele disse para mim: observa a natureza, observa os animais. Nossa, eu tô... que bárbaro, eu tô impressionada, porque esses dias, hoje mesmo, lá em casa, tem muito bem-te-vi, e às vezes eu fico pensando, nossa, os pássaros, eles nos ensinam tanto, né, porque o ter asas, né, é uma coisa, não é à toa, então, que vem de um passarinho, né, que... Não sei, eu achei muito interessante isso aí. Por exemplo, assim, as músicas, elas também vão fazer referência à questão não só dos animais, mas também das ações. questões do trabalho, de outras coisas assim. Tem uma música que fala assim, lemba eu, lemba, lemba do barro vermelho. Aí as pessoas pensam que tá, ele está falando lembrar, né? Mas não, é a lemba. Lemba é o barro vermelho onde se plantava a cana na região nordeste do Brasil. Então, esse barro vermelho, quando ele está molhado, ele escorrega, né? Então, tu tem que cuidar com esse barro. E também esse barro é onde vai nascer a bananeira. E aí o facão vem, corta embaixo, a bananeira cai, e que é música, né, que tu tá cantando ali. Por quê? Porque o outro tomou a rasteira, caiu e tal. E aí alguém já cantou, escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá. E aí vai embora. Então, assim, a música vai envolvendo também o movimento que tá ali acontecendo. Hoje a música... É uma coisa que eu não gosto muito, a música mais anima do que outra coisa. E antigamente a música passava informação. Então ela animava passando informação. Hoje se perdeu isso, assim. Os capoeiristas novos não têm essa percepção de passar informação musicalmente, que os capoeiristas antigos faziam. O toque do berimbau e a cantoria. Se tu agachava no pé do berimbau, o mestre já te dava todo o trabalho ali da roda. Aquele fulano é isso, aquele fulano, cantando. Então, sem a audiência entender, o capoeirista já sabia de tudo o que estava acontecendo, ou muita coisa, né, que estava acontecendo, porque o mestre cantava isso, né? Então tem palavras que a gente, faca de ponta, cabeceiro, mandingueiro, menino é bom, volta do mundo, então todas essas coisas acontecem, então são as informações passadas, né? Hoje a música da capoeira mais anima do que passa informação. Então o material que a gente ouviu é um material que passa informação, ele anima e passa informação. Hoje o pessoal se preocupa mais em animar, né? Vira meio... Ritmista. Sertanejo universitário. Não sei se é bom falar assim, mas eu não gosto pra mim, né? Sim. Então eu gosto do sertanejo original, não gosto do universitário. Né? Então eu acho que o original é mais bonito, passa mais informação. Então o pessoal tá mais preocupado em passar animado que passar informação. Tanto que esse sertanejo universitário, se a gente perguntar pra galera o que que tava tocando ano passado, eu já nem lembro mais. Porque é uma música que é muito descartável, né? Ela não passa informação, ela só anima por um momento, a gente canta 6 meses a música e depois, o que que ele queria cantar ano passado mesmo, esse artista nem sei que ele cantava ano passado, porque é uma música que não veio pra ficar. Então a capoeira hoje tá muito assim, o pessoal se preocupa em animar, né, bate palma e pula e não passa a informação. É, a capoeira, por exemplo, ela também teve que tomar os espaços, né? Então ela teve que entrar nos lugares e tal. Bom, ela teve um tempo de criminalização, né? Que ela foi criminalizada e tal. E ela teve que avançar depois da sua libertação, né, oficial, dentro da questão da criminalidade, de avançar nos espaços. Tanto que hoje ela está na academia de esportes, ela está dentro da universidade e tal, né? Ocupando espaços e tal e mostrando, trazendo essa cultura para dentro desse espaço. Claro, a gente vê também os processos de deturpação, meu mestre fala assim, deturpação, né? Outros até não acham que seja deturpação, que acham que é a continuidade da capoeira. Então eu acho que a cultura ela tem mudança, mas tem muitas coisas que são tradicionais e são importantes de manter, porque fundamenta as relações que estão ali travadas, né? E é importante manter essa filosofia, essa visão básica. Então por isso assim, né, eu não sei se o Cabernet chegou a passar pela capoeira dita assim mais contemporânea. Já. Eu não cheguei a passar por ela porque eu tinha medo, né? E tal, eu fui levar tempo para entrar na capoeira, porque a capoeira em Porto Alegre, essa mais contemporânea, acabava em pancadaria. E faca, e tiro, e rolava de tudo mesmo em Porto Alegre. Era isso que eu queria saber. Era grave. Outra. Né? E tal, por quê? Porque também era falta da base, também mais de fundamento e tal. E até meu mestre conta, assim, no tempo que o professor dele ensinava, né, que era o mestre índio, desculpa, o mestre Miguel, né, disse assim, não, agora lá em Porto Alegre, ele estava ensinando e tal, um dia ele disse assim, agora eu vou embora porque eu vou voltar para a verdadeira capoeira. Aí o Ratinho disse, mas como assim voltar para a verdadeira capoeira? O que eu estou aprendendo até agora? E daí o Ratinho então vai buscar em Salvador essa verdadeira capoeira. E assim, por exemplo, por que que eu comecei a dar aula de capoeira, também pensando nessa coisa que o Cabeleira falou, de dar aula, né, e tal. Por que que eu comecei a dar aula? Eu comecei a dar aula de capoeira porque eu não tinha tempo para fazer capoeira com o Cabeleira, quando cheguei em Pelotas, né? Os horários do Cabeleira não coincidiam porque eu dava aula. Sim. Então eu não podia. Então eu fui lá e aí eu recebi um convite na dança para dar aula. E daí eu fui lá perguntar pro meu mestre, posso dar aula? Ele disse, olha, tu quer continuar aprendendo? Talvez seja o jeito agora de dar aula para continuar aprendendo, né? E aí, cara, a gente criou uma irmandade entre eu e o Cabeleira, assim, que a gente pode dizer que é uma coisa que é da capoeira, não tinha como acontecer de outro jeito, né? E tal, com certeza de outro jeito talvez não acontecesse, talvez eu fosse um show dele lá e tal, estivesse tocando lá e controlando. Eu sei que ele foi um DJ e tal, reggae. Né? De reggae e tal, e talvez eu não tivesse essa coisa, mas pela capoeira a gente se encontrou e a gente tem andado muito tempo junto já, né? Parece que a gente se conhece há muito mais tempo. É verdade. Bom, o Glênio já está fazendo sinal que já estamos, né, já se aproximando desse segundo bloco. Glênio. Nós temos mais uma música que o professor nos passou aqui, que é... É de um mestre de capoeira, que é um mestre que já tem essa formação universitária, né? Que é o mestre Moraes, né, da Bahia e tal. Mas não pelo aspecto do mestre, mas pelo aspecto também da música que ele vai trazer e tal. Eu pedi para tocar a primeira faixa, né, que para dizer assim, bom, a capoeira também ocupou outros espaços, né, e por isso ela continua existindo e continua levando mesmo essa cultura mantida ainda da tradição. O mestre Moraes já faz uma resistência diferente, ele já vem das, como se fosse talvez a segunda linha do mestre Pastinha, né? Ele frequentou a academia do mestre Pastinha, só que o mestre já não estava mais dando aula, então ele pegou aula com o João Pequeno e o João Grande, que eram os grandes contramestres, né? Uhum. E ele já faz uma resistência diferente, né? Uma resistência mais intelectual, e ele não baixa a cabeça, ele foi muito importante na década de 80 para esse retorno da capoeira Angola, assim. Ele faz uma resistência diferente, né? Ele exige respeito tanto quanto capoeirista, quanto como ser negro, né? Uhum. Então ele bate de frente e se não serve na conversa, ele também... Podemos se agachar no pé do birimbau, a gente decide ali. Então ele também enfrenta na pancadaria, né? Toda essa capoeira moderna, e enfrenta no discurso, assim. Ele é uma personalidade muito forte, assim, tem... Acadêmica. Campo acadêmico, ele é professor de letras, né? Ele é professor de inglês, né? E ele está fazendo agora doutorado. É, ano passado ele esteve em Porto Alegre, esse ano também esteve em Porto Alegre. Então vamos ouvir. Já é uma musicalidade mais refinada de ouvir, entendeu? Já tem mais recurso, então é legal do ouvinte, já consegue perceber a diferença. Sim. Aconteceu no mês de maio. cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-1571. Rádio Com 104.5 FM. Programa Subversão. Todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía en las ondas libres de Radio Com. Ya llegó el momento de levantar, destacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico. Seja mais um. Assessoria Empresarial Bernardi e Borges, com serviços de escrituração contábil, fiscal e de pessoal. Consultoria para micros e pequenas empresas, certidões negativas de débito, negociações de dívidas em órgãos públicos, atendimento a produtores rurais e entidades sindicais. Assessoria Jurídica. Marque sua consulta. Acesse nossa página na internet niloborges.cmt.br. Fones 3222-0078 e 3027-5387. E-mail db@niloborges.cmt.br. Para mais um bloco do nosso programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Lembrando aos ouvintes, então, que pode participar pelo telefone 3222-1571. Voltamos, então, com o mestre Cabeleira. Não é mestre? Não é mestre. Ah, já achei que era mestre. Capoeirista. E o professor Cláudio Carli. Vocês vão falar alguma faixa da música agora? Essa música que nós ouvimos agora? A gente estava ouvindo o disco, esse disco até concorreu ao Grêmio, só de curiosidade, né? O Mestre Moraes, ele gravou esse disco, não é LP, é um CD, em 95, 96, não recordo, 95. E ele concorreu ao Grêmio, né? Como a modalidade era de... não lembro, música folclórica, música latino-americana, algo assim, concorreu ao Grêmio e é um disco que veio dar uma sonoridade bacana assim pra capoeira, porque ele mudou um pouco o jeito que vinha se fazendo as gravações de capoeira. Então, ele tem as faixas, né, que se o ouvinte percebeu, a primeira ladainha, ele fala, né, ele fala criticando o 13 de maio e defendendo o 20 de novembro, né? E o zumbi de Palmares. Então tem toda uma informação que a gente estava falando, né? A música passa uma informação, né? Fala que zumbi é o nosso herói e realmente é o primeiro grande super-herói latino-americano, seria o zumbi, né? E o Mestre Moraes faz essa homenagem ao 20 de novembro, ao zumbi dos Palmares, né? E essa crítica social. Então esse disco já tem uma outra leitura e no final dele tem uma faixa ao vivo que é muito bacana, assim, gravada na roda, assim. O professor tinha falado antes que ele é mestre. Ele é professor, ele é bacharel em letras, professor de inglês, está fazendo doutorado, então ele já tem uma questão mais acadêmica, como os mestres antigos não tinham, né? O mestre Pastinha foi um dos poucos mestres que chegou a frequentar a escola, acho que estudou até a quarta série, então ele sabia ler e escrever, mas muitos não sabiam, né, ler e escrever. Então o Moraes já vem com essa outra parada assim, acadêmica, universitária, né? E muita gente veio atrás, veio nisso aí. Começou a ligar a capoeira com o seu sua vida universitária, né? Chiglênio. Tem um exemplo aqui do lado, o Cláudio aí, ó. Chiglênio queria falar. Acho que é interessante agora a gente falar um pouco da questão da descriminalização da capoeira, que houve, né? Que aconteceu, inclusive. É. E depois falar de como é que foi a popularização, né? Com a participação de um grande mestre, que foi o Mestre Bimba. Mestre Bimba. Então acho que era interessante falar disso. O Cláudio, né, tocou no assunto antes, né? Dessa questão de embranquecer a sociedade, né? Então todos os elementos culturais africanos eram vistos como ruins, né? Então eles foram proibidos. Isso no século XIX, né? E 18, sei lá. Então, mas ela entrou em lei no século XIX, né? Então tudo que era ligado ao africano era proibido. Então o governo proibiu samba, candomblé e capoeira também. E ela virou um artigo do Código Penal Brasileiro de 1890, se não me engano é o 401. Se não for o 401, 411. Mas acho que é o 401, que era um capítulo que o título era assim, ó, aos vadios e capoeiras. Então, ser capoeirista era sendo de vadiagem, de coisa ruim, e era preso, né? Tinham três penas, né? Se eu não me engano, 20 batadas. Faz tempo que eu não me lembro mais. 20 batadas era a primeira, né? De prisão. Depois era prisão celular. Tu ia em cana, né? Atrás das grades, que tem o Bezerra da Silva ali, ó, na capa do... A gente tá vendo um disco que tem o Bezerra da Silva atrás da grade. Era a prisão. E o terceiro era a deportação, né? Tu era enviado pro presídio em Fernando de Noronha. Que hoje seria até bom para Fernando Noronha. A questão de Fernando Noronha, na época, as pessoas colocam, Fernando Noronha, que Fernando Noronha, a única área onde tinha água potável na época era no forte. E o forte era controlado pelos militares. Então é óbvio que as pessoas, para tomar água potável, tinham que buscar o forte e se dever ao forte. Então a questão da deportação para lá era a continuidade de uma prisão pior ainda do que se estava dentro da cidade, pelo menos com algum nível de liberdade. Então, essa coisa também da criminalização, de colocar lá no Código Penal, pensa, em 1888 se faz a libertação oficial, né? Oficial eu estou colocando porque está lá escrito no papel que teriam se libertado, né? Só que a maioria tinha mais 10 anos de pagamento de custos pela alimentação que teriam recebido antes, mas tudo bem. Aí, em 1889, a proclamação da República. 1890, a criminalização de vadios e capoeira. Por isso, tu liberta em 88, coloca na condição de vadio e depois tu prende ele ou deporta. Né? Entende? Então, assim, ó, o negro estava sendo. Era segregação direta e tal. Claro, mas aí o que aconteceu? A capoeira vai ser escondida, ela vai continuar existindo, tanto que nós estamos aqui agora falando dela e vivendo e ouvindo ela. Ela está aí viva, né? Que ela permaneceu de lá e tal. Claro, ela vai ter um momento em que ela vai sair do Código Penal, né? E aí o cabeleireiro pode falar. Era tão rígido assim que só tu andar parecido com um capoeirista, tu já era preso. Preso não era chibatado, porque geralmente o mestre que era preso, assim, então até o pessoal brinca que talvez tinha pouco mestre por causa disso, né? Senão era chibatado e prisão, né? Então eles pegavam, batiam na porta da casa e botavam limão na calça. Se o limão caísse na barra da calça lá embaixo, tu era preso, porque tu era um possível capoeirista, porque andava com uma roupa de capoeirista. Então aquela calça com a boca mais larga, né? Calça de marinheiro e tal. Então era tão preocupante, assim, a capoeira e as manifestações negras, que eles criam esse embranquecimento, que tu era preso só por aparentar ser capoeirista, né? E outra coisa importante eles tentando acabar com a capoeira e com os negros, eles levaram os capoeiristas presos, né? Pra não dar mais custo pro governo, alimentando e mantendo, pra lutar na Guerra do Paraguai. Então eles faziam uma linha de frente, né? Aqui a gente teve também os lanceiros negros, né? Então, que podem ser capoeiristas, né? Porque a capoeira tem diversas caras pelo Brasil inteiro, né? Essa capoeira musical é mais a capoeira da Bahia. Então, a linha de frente da capoeira ia sem arma, né? Era só com corpo, né? O corpo e a capacidade de se defender. Então faziam o primeiro combate e quem voltasse vivo, sim, aí ganhava liberdade e tal. Inclusive tem uma rua em Pelotas, deve ter em outros lugares, que é de um capoeirista de Rio Grande, porque ele foi à Guerra do Paraguai e voltou, é Marcílio Dias. É um camarada de Rio Grande que foi lutar na Guerra do Paraguai e voltou como condecorado, né? Marcílio Dias. Aí entrou a República, né? A Guerra do Paraguai era no período do Império, ainda entra a República e os capoeiristas vão estar, né? Na marginalidade total mesmo, na margem, escondidos, mas ensinando ainda, mantendo e tal. Tanto que esses mestres que a gente estava falando antes são mestres desse período. Pensa, o Pastinha nasceu ali no início, né, início da República ali. E ele vai aprender e vai ensinar na República, claro. Aí o que acontece? Com a Constituição do Exército Brasileiro, cria-se a Escola de Educação Física. A Escola de Educação Física é militar, dentro do Exército. E aí, para a defesa pessoal, o Vargas vai trazer mestres de fora, né? Mestres de taekwondo, sei lá. Jiu-jitsu, né? Luta livre e tal, para ensinar para os militares. Aí, como está chegando isso, né, aparece a figura de Bima, né? Que vai exatamente dizer assim: não, peraí, vocês estão trazendo essas lutas, as artes marciais de fora, mas não tem uma luta brasileira, né? E aí ele vai botar no ringue esse, claro, no ringue na época era o ringue de boxe, né? Vai botar dentro do ringue de boxe para lutar mesmo. Aí ele vai lutar com esses caras. A capacidade, né, da luta, né? O mestre Bimba, para orientar o ouvinte, ele era um angoleiro, ele fazia capoeira angola. O mestre Bimba é de 1900, né? Então, na sua juventude, ele aprendeu capoeira angola, e na década de 20 ele começou a criar uma outra modalidade de capoeira em cima da capoeira angola. Ele misturou o batuque, que era uma luta que o pai dele fazia, né, que ele também fazia, com a capoeira angola. Ele foi lapidando, ele foi tirando que ele não gostava da capoeira angola como luta, e foi deixando ela mais objetiva, né? Ela foi trabalhada um pouco mais em pé e mais objetiva. A capoeira angola é mais dissimulada e a capoeira regional é mais objetiva. E ele criou a capoeira regional baiana, porque ele acreditava que a capoeira tinha nascido no Recôncavo baiano e não vindo da África, como os outros capoeiristas pensavam, né, que a capoeira vinha, né? Então ficou a capoeira angola e a capoeira regional baiana, que não podia ter esse nome de capoeira regional baiana. Então, porque era proibido ainda. Então ele criou a luta regional baiana, não tinha a palavra capoeira. E ele, a academia dele é a quinta academia na história do Brasil com reconhecimento oficial, né? As quatro primeiras é uma de jiu-jitsu, uma de dança, de balé, não lembro direito, mas a quinta é a do mestre Bimba, com registro oficial. E se chama Centro de Cultura Física Regional. Então não tem a palavra capoeira, então ele fez a malandragem do capoeirista, né? Ah, não querem liberar, então eu vou tirar, se é o problema é a palavra, a gente tira a palavra. E ele começou a ensinar a capoeira, né? Ele ensinava sem berimbau no início, né? O aluno ia tocar ia usar o instrumento depois, né? E ele abriu o Centro de Cultura Física Regional, né? Que é a capoeira regional, que é a primeira modernização da capoeira, vamos dizer assim, né? E outra coisa importante, que a gente está falando, que a questão da música é uma questão muito local da Bahia, né? Então a gente pode ter tido muita capoeira em Pelotas, em outros lugares, e não saber porque a questão só da pernada. Essa capoeira musical é a capoeira da Bahia, né? Que acabou ganhando o mundo todo. Então a capoeira do Rio de Janeiro é diferente, a capoeira de São Paulo é diferente, e a capoeira que deve ter tido aqui também é diferente. Então o pessoal relaciona a capoeira com berimbau, então não existia isso, né? É, por exemplo, Porto Alegre tem referência no século XIX a duas maltas, chamavam maltas de capoeira, né, que eram os tinteiros e os bagadus. Né, os tinteiros eram os tinteiros mesmo, que trabalhavam com tinta, tingiam roupa e trabalhavam com tinta também a produção de jornal, etc. E os bagadus eram os caras que transportavam a merda, né? Uhum. A merda da cidade, porque as pessoas tinham que se jogar fora isso, passava, né? Então o bagadu, que era um coletor, então, né, desse material, então era colocado, levado e jogado no rio, lá em Porto Alegre, jogava no rio e tal, e daí, claro, vinha chegar aqui em Pelotas, mas não é brincadeira. Mas de qualquer maneira, essa coisa dos grupos de capoeira e essa proibição, o Vargas, né, por se dar conta dessas lutas do Bimba, ele chama o Bimba realmente, tem várias fotos dele cumprimentando o Bimba e tal, né, e pede pro Bimba também ajudar. Daí ele vai ter ajuda, por exemplo, de professores da área de educação física, né, Inazio Penamarinho, por exemplo, que é um cara que faz, ele escreve um livro que se chama Capoeiragem, e ali tá todos os a metodologia, e isso o Bimba vai criar também, sistema de seriação e tal, para ensinamento e tal. Tem essa sacada, que o Pastinha não didática tinha, né? Diferente, né? É, o Pastinha tinha didática artesanal, né? A didática do africano, né? Ensinar contando, conversando, pegando da mão. O mestre também pegava da mão para ensinar, né? Mas o mestre cria uma sequência, né? Comparando, é como se fosse o kata do karatê, né? Então ele cria uma sequência, oito sequências, que o aluno aprendia a jogar capoeira a partir daquela sequência. Então ele deu esse olhar de didático diferente, assim, né? Modernizou o sistema de ensino. Construiu uma pedagogia. Construiu uma pedagogia dele próprio e muito inteligente. Então ele se possibilitou libertar, né? Tirar a capoeira da criminalização. Daí ela vai sair tem do quadro. Tem todo o lance do Getúlio Vargas também, né? Que se aproveitou, vou chamar o povo pra mim. Então, aí o Getúlio Vargas nomeia a capoeira como o único esporte genuinamente nacional. Ele libera o candomblé, ele libera o samba. Então começa essa questão do povo achando que o Vargas é bonzinho, mas é a sacada do Vargas de. Né? Claro. Então tem. Mas aí a gente está no lucro, né? Porque tudo bem, liberou, né, o que precisava. Uhum. Apesar dele, do interesse dele, ele liberou, sim, o que precisava. Sim. Né? Então vamos ouvir o Mestre Bimba, que é uma outra musicalidade, mas mudou também a bateria da capoeira. A bateria vai se formando durante os anos, né? Ela tem várias caras. Hoje ela tá meio codificada numa maneira da capoeira angola de três berimbau, dois pandeiros, a gogô, reco-reco e a tabaque, né? Mas já foi de várias maneiras. E o Mestre Bimba, ele também lapidou a bateria, ele deixou um berimbau e dois pandeiros, né? Então ele deixou mais simples, né? Ele controlando, tocando. Era difícil alguém que não tocasse, além do Mestre Bimba, né? Era só o Mestre Gigante. E ele deixou ela mais simples, ela mais seca, assim, uma batida diferente. Então o ouvinte pode notar que é um ritmo com outra cadência, assim. Vamos ouvir. Ouvindo, né, um pouquinho da capoeira regional. Esse disco também é de 63, né, é um álbum antigo, é o Mestre Bimba tocando berimbau, né, e os alunos acompanhando no pandeiro. É um disco que tem duas faixas cantadas, as quadras, os corridos e os sete toques de berimbau que o Mestre Bimba criou para desenvolver o jogo da capoeira regional. Então ele criou todo um sistema diferente da capoeira angola, né? Apesar dele ser angoleiro, né, ele, a Capoeira Angolana surgiu da Capoeira Angola e criou totalmente diferente para exatamente isso, né? O que é Angola é uma coisa, o que é regional é outra coisa. É, essa coisa do ensinar, assim, eu também acabei aprendendo a ensinar, também usando algumas formas, algumas séries, assim, porque aprendi assim. E aí eu também passei a ensinar. O próprio Anderson aqui, que é meu aluno, né, ele pode falar um pouco do processo de ensinamento. Ele também veio de um outro grupo, mas depois está aí aprendendo agora, continuando na Capoeira Angola com a gente aí. Sim. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio Com. Então, tipo, o meu processo de adaptação ainda acho que tá em trânsito ainda, né? Porque, tipo, eu vim de uma ensinamento, assim, lá em Rio Grande, mais voltado pra, acho que mais regional, né? Mais, tipo, dessa capoeira mais, digamos, acrobática, moderno, assim, né? É. Cheia mais de... Daí, aqui, tipo... Tô pegando ainda, né? Tipo, na Angola, esse tal do floreio e de toda essa coisa que tem, né, na Angola. E lá em Rio Grande eu iniciei com, acho que foi em meados de 2013, né? Que foi de um projeto social, né? Daí, tipo, também essa importância, né? Tipo, da capoeira, até como autoestima, né? Tipo, pra juventude de bairros, assim, tipo, o potencial que tem. E foi um projeto que, na verdade, tipo, depois acabou, não teve essa reconhecimento, né? Não teve o investimento por parte também, tipo, a gente não conseguiu patrocinador, daí teve que encerrar. Só que aí quando eu cheguei aqui na UFPEL, sabe, bateu aquela saudade, assim, de voltar às origens, assim, um pouco. Eu acabei sabendo que o Carlos, tipo, professor, ministrava aula de capoeira. E, nossa, tipo, gostei, tô até hoje, né? Pretendo seguir. É, essa coisa do aluno, do aprendizado, da continuidade da capoeira, quer dizer, ele é a esperança, né? A gente tá, eu já tenho uma certa idade, né? Tô com 52, então eu tenho uma expectativa nele. Então a capoeira não pode morrer, é isso que a gente tem. É uma coisa que eu aprendi também, não é uma coisa que você... O que você vai tirar da capoeira? Você não tira nada, é o que você vai dar para ela, né? E é isso que o Anderson tá trazendo, tudo que ele tem como um homem negro, né? Um jovem negro e tal, para dentro da capoeira. Uhum. E o mestre Pastinha tem uma fala que é bacana, assim, ele define a capoeira assim, ó: mandinga de escravo e ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método e o seu fim inconcebível mais sábio dos capoeiristas. Então, é uma coisa também que me ajudou quando eu comecei lá em 88, se o seu princípio não tem método e o seu fim é inconcebível, eu também posso fazer sozinho, né? Porque alguém começou fazendo sozinho. Então, acho que isso que o Anderson disse, o processo de aprendizagem, ele não para, né? É que nem água da cachoeira, né? Desce, desce, desce, não para nunca, né? Então, a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Sim, sim. Que bacana. Agora, então, acho que o Bruno vai fazer uma pequena leitura para nós. Como é que eu vou passar aqui? Não, antes queria só, tipo, deixar também um convite, né? Pro pessoal, que toda sexta lá a gente tá no prédio do Lita, da dança ali, o preto, a partir das duas. Pessoal que querer chegar e querer se inserir aí, tá bem-vindo. Dia 8, 9 e 10, a gente está trazendo um senhor de Santo Amaro para fazer um evento com a gente aqui, ministrar aulas de capoeira, samba de roda, mestre Adó. Então, pessoal que se interessar, procura pelo Facebook, 8, 9 e 10 de dezembro, vai ter uma atividade legal de capoeira na cidade. Então, boa tarde a todos os convidados, aos colegas e aos ouvintes da Rádio Com. Então, hoje eu trago um poema, uma fala de Dias Gomes, que traz exatamente essa questão das múltiplas faces da capoeira, como dança, como jogo, como arte, luta. Então ele diz assim: capoeira é luta de bailarinos, é dança de gladiadores, é duelo de camaradas, é jogo, é bailado, é disputa, simbiose perfeita de força e ritmo, poesia e agilidade, única em que os movimentos são comandados pela música e pelo canto, a submissão da força ao ritmo, da violência à melodia, a submissão dos antagonismos. Na capoeira, os contendores não são adversários, mas são camaradas. Não lutam, fingem lutar. Procuram genialmente dar a visão artística de um combate. Acima do espírito de competição, há neles um sentido de beleza. O capoeira é um artista, um jogador e um poeta. Legal, né? Então, acho que seria interessante. Agora já estamos faltando 5 minutos para o final do programa, né, Juliana? Acho que seria interessante deixar para os nossos convidados de hoje fazer essa fala também final aqui, né? E não sei se gostariam de o que está faltando aqui, porque de repente qual a pergunta que a gente não fez, né? De repente seria interessante para completar essa nossa conversa aqui. E com certeza já agradecendo, e também vai ter outros programas aí, com certeza a gente pode fazer outros programas, porque é um tema muito interessante e com um vasto, vamos dizer assim, poderia fazer vários programas, né? Então é só a gente até conversou aqui com o Cabeleira, né, em off aqui, com alguma possibilidade de ter um programa, de fazer um programa, por que não fazer um programa sobre capoeira, né? Então tudo é possível, e a Rádio Com está aberta para as propostas, né, que surjam, né? Por favor, pessoal. Não, eu só tenho a agradecer, né, porque é raro assim a capoeira estar dentro do rádio, né? Então é um espaço nobre, né? A gente conversou uma hora e meia de capoeira, raro isso acontecer, e espero que aconteçam mais vezes, né? A gente consegue trocar um conhecimento, produzir muita coisa aqui, né? A gente foi bem, foi como uma roda de capoeira acontece, né? Foi bem ao natural, assim, a gente não criou um roteiro, né? Sim. A gente foi formatando de momento, né? Com as curiosidades, com as conversas aqui em off, e essa uma hora e meia voou, né? Parece que a gente está aqui há 5 minutos só. Então eu só tenho a agradecer o espaço, a capoeira agradece, né? A galera de Pelotas, né? De todos os gêneros de capoeira, não só o pessoal da Capoeira Angola. Porque falou em capoeira, é importante para todo mundo, né? Não tem essa questão de, ah, ele é regional, ele é capoeira moderna, ele é capoeira angola. Acho que a capoeira abrange, tem espaço para todo mundo. Se a pessoa não gosta da capoeira angola, ela procura o que ela gosta, desde que ela não faça mal para a capoeira e para os outros. Então eu agradeço vocês e espero que a gente consiga nessa troca aí. Essa questão, né? Qual a pergunta que não foi feita? Essa é a pergunta, né? Qual a pergunta que não foi feita? A capoeira, ela está sempre, sempre na mandinga, sempre no jogo, sempre na malandragem, sempre, né, nesse universo, porque ela ela pleiteia isso, ela vive isso, porque assim ela consegue mudar, ela consegue transformar, ela não consegue ser dominada. É assim que ela vai continuar lutando pela resistência do povo negro, do povo branco, do povo amarelo, do povo cor-de-rosa, né? Vai continuar na resistência. Essa luta não é uma luta individual, essa luta é uma luta coletiva. E que bom, né, que esse espaço foi aberto especificamente por essa rádio, que tem essa noção. Essa rádio foi construída dessa forma, né? Dessa forma, para ser coletiva, para ser do povo de Pelotas e de quem mais consegue ouvir, né, das várias formas que ela se transmite. E eu, enquanto capoeirista, né, e agradecer muito, né, a vinda do Cabeleira, agradecer a vinda do Anderson aí, agradecer a vinda de vocês, e agradecer a vocês todos que estão aí do outro lado nos ouvindo, né, e entendendo a importância que é a capoeira para todos nós. Nós é que agradecemos, né, mais uma vez os aprendizados de hoje, que para mim em particular foi muito surpreendente, apesar de meu irmão faz capoeira, assim, já tem um tempo e convivo bastante com ele, mas não tinha noção, assim, de algumas coisas, né, especialmente a relação com os animais, a natureza, eu achei bem interessante. Mas é isso, a gente só tem a agradecer, e agradecer aos nossos ouvintes, aos colegas que estão aqui, né, junto e tomando parte no nosso, nós outros, Antropofonias e Charlas. É um bom final de semana a todos os ouvintes, e enfim, que possamos desfrutar bem deste domingo e deste sábado chuvoso. Muito obrigada.